pregadores do evangelho em pregues sem fareis. Quer fracos, vós sejais o velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, ouvirão sem se cansar, sem fatigar um dia andar. Ouvirão sem se cansar, sem fatigar um dia andar. Correrão sem se cansar até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as sem fatigar um dia andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar um dia andar. Correrão sem se cansar até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas. Sem se cansar, sem fatigar um dia andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar um dia andar. Correrão sem se cansar até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando virá nos socorrer. Os que esperam o Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas. Sem se cansar, sem fatigar um dia andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar um dia andar. Correrão sem se cansar.